Pra mim é surreal. Uma pedrinha é só 5 reais. Dá pra comprar com qualquer troco. Crack pra mim é sempre pouco. Bicho, eu não te amo, eu amo o cacau da bunda.